Seção 25. Dos Escravos, de Castro Alves. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 25. O século. Soldados, do alto daquelas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. Napoleão. O século é grande e forte. Vitor Hugo. Da mortalha de seus bravos fez bandeira a tirania. Oh, armas talvez o povo de seus ossos faça um dia. José Bonifácio. O século é grande. No espaço há um drama de treva e luz. Como Cristo, a liberdade sangra no poste da cruz. Um corvo escuro, anegrado, ubumbra o manto azulado das asas d'águia dos céus. Arquejam peitos e frontes. Nos lábios dos horizontes há um riso de luz. É Deus. Às vezes quebra o silêncio, ronco, estrídulo, feroz. Será o rugir das matas ou da plebe a imensa voz? Treme a terra hirta e sombria. São as vascas da agonia, da liberdade no chão? Ou do povo o braço ousado que, sob monte escalcado, abala-os como um titão? Ante esse escuro problema, há muito irônico rir. Para nós, o vento da esperança traz o pólen do porvir. E enquanto o ceticismo mergulha os olhos no abismo que a seus pés raivando tem, rasga o moço os nevoeiros para dos morros altaneiros ver o sol que rompe além. Toda noite tem auroras, raios toda a escuridão. Moços, creiamos, não tarda a aurora da redenção. Gemer é esperar um canto, chorar, aguardar que o pranto faça-se estrela nos céus. O mundo é o nauta nas vagas, terá do oceano as plagas se existem justiça e Deus. No entanto, ainda há muita noite no mapa da criação. Sangra o abutre tirano, muito cadáver nação. Desce a Polônia esvaída, cataléptica, adormida, a tumba do Sobieski. Indo em sonhos busca a espada, os reis passam sem ver nada, e o czar olha e sorri. Roma ainda tem sobre o peito o pesadelo dos reis, a Grécia espera chorando, Canares, Byron, talvez. Napoleão amordaça a boca da populaça e olha Jersey com terror. Como filho de Sorrento, treme ao fitar um momento Vesúvio aterrador. A Hungria é como um cadáver, ao relento exposto, nu. Nem sequer a abriga a sombra do foragido Kossuth. Aqui, o México ardente, vasto filho independente da liberdade do sol, jaz por terra, e lá soluça, Juarez que se debruça e diz-lhe, espera o arrebol. O quadro é negro, que os fracos recuem cheios de horror. A nós, herdeiros dos gracos, traz a desgraça valor. Lutai, há uma lei sublime que diz, à sombra do crime há de a vingança marchar. Não ouvis do norte um grito que bate aos pés do infinito que vai Franklin despertar? É o grito dos cruzados que brada aos moços, de pé! É o sol das liberdades que espera por Josué. São bocas de mil escravos que transformaram-se em bravos ao cinzel da abolição. E a voz dos libertadores, reptis saltam com dores a topetar na amplidão. E vós, arcas do futuro, crisálidas do porvir, quando o vosso braço ousado legislações construir, levantai um templo novo, porém não que esmague o povo, mas lhe seja o pedestal, que ao menino desse escola, ao veterano uma esmola, a todos luz e fanal. Luz, sim, que a criança é uma ave, cujo porvir tendes vós, no sol é uma águia arrojada, na sombra um mocho feroz. Libertai tribunas, prelos, são fracos, mesquinhos elos, não calqueis o povo rei, que este mar d'almas e peitos, com as vagas de seus direitos, virá partir-vos a lei. Quebre-se o cetro do papa, faça-se dele uma cruz, a púrpura sirva ao povo para cobrir os ombros nus, que aos gritos do Niagara, sem escravos, Guanabara, se eleve ao fulgor dos sóis. Banhem-se em luz os prostíbulos e das lascas dos patíbulos erga-se a estátua aos heróis. Basta! Eu sei que a mocidade é o Moisés no Sinai. Das mãos do Eterno recebe as tábuas da lei, marchai. Quem cai na luta com glória, tomba nos braços da história, no coração do Brasil. Moços, do topo dos Andes, pirâmides vastas, grandes, vos contemplam séculos mil. Fim de O Século.